Rádio Alerj. Comissões. 61.535. Esse é o número de idosos que sofreram algum tipo de violência em 2011, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. No número se enquadram violência física, psicológica e financeira, as principais agressões sofridas por idosos, segundo a presidente da Associação Nacional de Gerontologia, Dina Frutuoso. Para Dina, a principal barreira para evitar os casos de violência contra esse grupo é a falta de informação. Se o idoso tem informação, ele vai poder exercer mais, né? É a história dos direitos e deveres. Mas é muito interessante porque as estatísticas enchem os olhos de todo mundo. Todo mundo quer dizer, não sei quantos sofreram isso, sofreram aquilo. E isto não é tão importante para nós. Segundo dados do IBGE de 2010, cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil têm acima de 60 anos. A população de idosos tende a aumentar. E como forma de frear a violência sofrida por eles, a presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Rio, deputada Claise Maria, do PSD, encaminhou uma indicação legislativa ao governador Sérgio Cabral para que fosse criado o Centro Dia. É um lugar que vai dar assistência, vai cuidar do idoso quando os seus filhos estão trabalhando. Muitos filhos precisam trabalhar para poder, né, dar sustento para a sua família, né? Então não tem condição, ou ele trabalha ou ele cuida do idoso, ou avô, ou o bisavô, ou o pai, ou a mãe, e ele precisa trabalhar e não tem com quem deixar. Já o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Carvalho, apontou para a necessidade de se criarem políticas de fomento a estruturas que não sejam de asilo e que trabalhem na capacitação de cuidadores, ajudando a família a manter o seu idoso, que perde autonomia e independência em casa. Reportagem Bárbara Figueiredo.